granel. Se perdeu quem achou que o bagulho é papel. De GG pra GG, vai, vem chegar pra você. É nóis, família GG. De GG pra GG. Montanha russa, girou tambor, é roleta russa. Pra uns tá sussa, pra nós sobrou só tiro na nuca. Se liga, truta, fartura pode ser arapuca. Se tá mó uva, cuidado, a queda vem das alturas. O gueto cria heróis e vilões, solo fértil. Disposição na madruga, partiu ouvindo o Zebédio. É um inseto, a traça, roia, índole, prago. Sentimento, adaga, mistura amor e mágoa. Quanto Bin Laden caiu, muito Palermo subiu. Quanto sorriso hostil, muito abraço vazio. Não é lamúria ou banzo cantarolado em sua rilha. Nem fumacinha azulzinha do boy que fuma narguilha e bomba relógio. Despertador soou o alarme, é sem massagem. Aqui nunca teve MacGyver. O medo forma os meninos perito pra guerrear. Conflito tá no instinto, é pique búfalo, sou. E vem do morro pras ruas com a proposta suburbana. Originária do gueto, difere ideia plebiana. Dos manos pros manos, com as armas e os planos. De rua no estilo, quebra muitos levianos. Desse jeito assim que vamos guerreando. Nesse campo, na sanidade ou na loucura, sempre articulando. Que o tempo faz a graça que determinada hora. Ultrapassando fronteiras, revivendo vidas mortas. No gueto caótico, onde estamos nós? Só registrando nós, pra lutar com nós e vós. Rindo grande de pensamento na determinação. A maloca vai ação em clima de explosão. Na tensão da medida que o racha da vida nos traz. Sequente a contramão na firmeza eficaz. E tem que ser loucamente dos homens de bombeta. Nessa imensa treta, resistência é uma certeza. É o espanto, a quebra de fronteira. O medo é o inacreditável. Disseminando comunhão bem mais veloz que a porra da Hayabusa, os manos são monstro na selva com habilidade e precisão. E pra dropar nos beat da zona oeste vim com meu kit. Raiz do rap com a patente da rec livre. Fucking the business. Os moleque tão no ringue. Fucking the business. O enredo é nosso crime. Não é rap a granel. Se não acreditar, titio tá de chapéu. E meias torres de papel, os bicos vão se degladiando. A luta continua sem dar bala, foi esmirilhando. A rua é minha doutrina, ensinamento de terrorista. Pode pá que nós finaliza, sempre capa esses parasita. Mais que um mérito é conquista dos excluídos. Disposto até infinito pra trincar com meu coletivo. Aniquilo com os inimigos, semeando minha vitória. Eu não vim pra seguir tendência, eu vim pra fazer história. Proliferando a verdade, fortificando a trajetória. Eu não vim pra seguir tendência, eu vim pra fazer história. Pra quebrar barreiras e brigar nessas arenas. Limpando sujeiras sujas, empobrecendo nobrezas. Nas ruas sozinhos ou junto